quatro novinha pra mim. E começa a empinar, então fica de quatro novinha pra mim. Dois e 15 vai empurrar. Então desce novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doido pra te empurrar. Vai de quatro, vem de costa, o pele a pele que ela gosta. Vai de quatro, vem de costa, o pele a pele que ela gosta. Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada. Vai de quatro, vem de costa, o pele a pele que ela gosta. Vai de quatro, vem de costa, o pele a pele que ela gosta. Vai safada, vai encosta, o pele a pele que ela gosta. Vai safada, vai encosta, o pele a pele que ela gosta. Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embraçado. Esse é o novo aquecimento que deixa o baile embraçado. Tá, tá, tá, confirmado.